Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Acervo Fantástico, continuando nossa temporada de Realidade ou Ilusão. Conversamos sobre um filme bem interessante, né? Que está fazendo 15 anos agora, 2010, chamado A Ilha do Medo, Shutter Island, do Martin Scorsese, baseado no livro do Dennis Lehane. Um elenco, né, incrível, né? Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow, John Carroll Lynch, Elias Scotes, uma galera, né? Michelle Williams, filmaço, que eu vi no cinema. Inclusive, eu li o livro antes do filme, em preparação, né? De tão empolgado que eu estava, eu curti muito também. Antes de falar do filme, como sempre, né? Deixa eu apresentar meus dois co-hosts. Aqui comigo estão o grande Diego Nunes. E aí, pessoal, beleza? Fui muito feliz de estar aqui de novo. E o Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavaleiros, a respeito desses filmes enigmáticos, confusos e dissociativos. Isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro. Mas então, o filme da vez, né? Shutter Island, né? Neo-noir de 2010. Primeiro filme, assim, mas eu diria que chega a ser de terror, às vezes, do Scorsese, né? Ele já fez alguns thrillers, já fez O Cabo do Medo e tal. Filmes com muita violência em alguns dos casos dele, mas nunca sabe terror, que eu acho que esse filme consegue. Tem umas cenas bem pesadas. É um filme que se passa nos anos 50, nos Estados Unidos. É um agente que está chegando num hospício que fica numa ilha, onde uma prisioneira fugiu, e ele é um marshal, né? Um tipo de policial que tem lá. Inclusive tem aquele filme US Marshals, que Tommy Lee Jones fez, continuando o fugitivo, que é esse mesmo tipo de policial, assim, que é tipo um policial federal americano que não responde à cidade ou ao estado, né? E, então ele vai lá ajudar o caso e tal. Ele encontra um parceiro novo dele, que é o Mark Ruffalo, um barco. Já de cara um filme muito confuso, assim, sem entende que ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial, que ele tem uma certa história com lidar com nazistas, de lidar com liberação de campos de concentração. Tem umas imagens, né, de gente sendo liberada, gente morta, os presos, né, os judeus. Tem uma série de imagens, né, crianças. A gente descobre que a mulher dele morreu também no incêndio, parece. E na medida que ele vai lidando com esse pessoal do hospital, né, o Ben Kingsley, que é o diretor, tem os outros médicos lá, o Max von Sydow. Tem uma série de mistérios que vão se um em cima do outro. Não adianta nem começar a falar muito dos detalhes, porque é um rocambole, assim, de mistérios, de portas fechadas e coisas que não ficam claras e tal. Só pra gente adiantar aqui, né? Eventualmente a gente descobre... Ele tem muita paranoia também com o que tá acontecendo nessa ilha ou não está acontecendo. Ele suspeita de coisas. E a gente, no final do filme, né? Numa virada final, a gente descobre que toda essa missão policial, detetivesca dele, era algo que ele criou da cabeça dele. A gente acompanhou, na verdade, um dos pacientes desse hospício, que era realmente um ex-agente Marshall, que tava tentando, através de um tipo de terapia meio de role-playing, o diretor estava instigando para ele não ter que passar por uma lobotomia. Ele queria fazer essa tentativa de fazer tipo um role-playing no qual todo mundo jogava, né, acompanhava a fantasia dele de ser um policial, para ver se isso lhe dava ele a chegar num momento de lucidez, assim, sabe, um breakthrough. E um final triste, assim, trágico, a gente descobre que, na verdade, a mulher dele não morreu no incêndio. Ela era também vítima de problemas mentais, ela matou os filhos, aí ele matou ela, aí isso meio que acabou com ele, né? Foi o que levou ele a chegar nesse estado. E aí, no final, parece que ele teve esse breakthrough, né? Ele conseguiu conhecer a situação dele e tal, mas numa viradinha final do filme, a gente descobre que, né, ele ainda acredita nessa fantasia dele, né? Ele entra em confidência, assim, ele fala pro parceiro, entre aspas, dele, o Mark Ruffalo, olha, a gente vai sair dessa ilha de alguma maneira, a gente vai descobrir o que tá rolando aqui, né? Porque o Mark Ruffalo é o psiquiatra pessoal que lida com ele e se fez passar pelo parceiro, né? Só que aí no final a gente descobre que, na verdade, não deu certo esse tratamento meu experimental, meu teatral, né? E o filme acaba com o DiCaprio indo na direção de uma clínica lá num lugar onde ele vai passar pela lobotomia, né? Tragicamente. É isso a história, né? Um filme com twist, é um filme de muita atmosfera, a vibe do filme é incrível, né? O Scorsese, ele puxou de muitos filmes da juventude dele, que influenciaram ele, de meados do século, filme noir, esses antigos dramas de detetive, só que com essa pegada dele, eu acho que o filme é lindíssimo, a edição é incrível da editora, né, normal dele, né, o nome dela me fugiu agora. Thelma Schoonmaker, isso, que ele usou umas músicas clássicas, assim, muito tensas, e a atuação, né, o elenco é espetacular, né, e Só para já adiantar, a minha história, eu, na expectativa do filme, eu corri atrás do livro, do Dennis Lehane, assim, desses filmes de literatura meio de aeroporto, que o pessoal diz, né, esses paperbacks. Só que eu achei super bem escrito e legal. O único defeito é que ele estragou o filme, né, porque quando você assiste o filme, você vai acompanhando essa aventura do protagonista, mas quando você chega no final, tem aquela revelação toda e tal, que quando você lê o livro primeiro que nem eu, você assiste o filme já sabendo, né. Mas acho que o filme é tão bem feito, tão bom, as atuações são tão boas que mesmo assim, é um filme que vale muito a pena até você sabendo dessa viradinha do final do filme, né? Bom, agora que a gente já falou do trama e da minha experiência pessoal, deixa eu perguntar para os meus amigos aqui qual a história que vocês têm com a Ilha do Medo. Por exemplo, Igor, você já tinha assistido antes? Olá, Filipão. Já tinha assistido esse filme antes e assisti esse filme no cinema, quando ele foi lançado em 2010. Se não me engano, eu assisti com alguém. Pode ser um devaneio, uma alucinação da minha cabeça, né? Mas eu lembro claramente de alguém do meu lado. Né? Era o Chuck. Exatamente, o Chuck estava comigo. Mas é uma brincadeira. O Chuck é o personagem do Mark Ruffalo no filme. Mas eu confesso uma coisa pra vocês, assim, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu não gostei muito dele. Quer dizer, eu tenho que dizer uma coisa a respeito desses filmões. E quando eu falo filmão, eu tô falando aqui dessas grandes produções cinematográficas hollywoodianas, de grandes diretores, diretores já renomados. Acho que Martin Scorsese é o maior deles, ou um dos maiores deles. Eu tenho um probleminha, assim, com esses filmes, que é, você vê um filme desses, né, é obviamente uma grande produção, com excelentes atores, tem grandes atuações, a cinematografia é belíssima, a trilha sonora é perfeita, a história é muito bem bolada, geralmente são adaptações de livros, ou então são roteiros muito bem escritos. E quando você assiste esse cinemão, eu, pelo menos, às vezes me sinto, como fã de cinema, eu me sinto um pouco na obrigação de ter que gostar desses filmes, o que me deixa com uma sensação meio estranha. Então, por exemplo, isso aconteceu com o último filme do Scorsese que eu assisti. Aquele, aqui no Brasil, ele tem um título, Os Assassinos da Lua das Flores. Eu sei que em inglês é The Killers of the Flower Moon. Um título muito bonito, inclusive. Pois é, eu não tenho nada negativo pra falar desse filme, sabe? Grandes atuações e a história é fantástica, o roteiro muito bem escrito, a edição, a trilha sonora, tudo muito bom, mas depois de 4 horas e meia, eu não sei se eu quero reassistir esse filme mais uma vez na minha vida, né? E o que me faz pensar, será que eu gostei mesmo desse filme ou eu me senti meio que compelido a ter que gostar? É uma sensação parecida que eu tive quando assisti O Ilha do Medo pela primeira vez. Achei tudo muito espetacular, assim, visualmente é lindo esse filme, né? E obviamente os atores estão fantásticos, eu acho que é uma das melhores atuações do Leonardo DiCaprio, né, inclusive. Mas eu acho que, bom, em minha defesa, eu acho que quando eu assisti esse filme no cinema eu tava meio cansado, tava com um pouco de sono. Não cheguei a cochilar no meio do filme, mas eu lembro de ficar muito cansado e ficar meio, sabe, que horas que esse filme vai acabar, meu Deus. Aí ele acaba, lembrando, a gente até já falou sobre isso, né, nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000, né, Hollywood começou a lançar vários filmes com esse tema, a realidade não existe, então a realidade como a gente conhece não existe. E geralmente no final desses filmes tinha um plot twist que fazia você questionar tudo que havia acontecido até então na história do filme, né. Acho que Clube da Luta é um ótimo exemplo, Matrix talvez seja o melhor exemplo disso, né, como a gente já citou antes, 13º Andar. Tem vários filmes dessa leva que falam sobre esse tema. Então, quando o Ilha do Medo saiu, eu imaginei, tá, o Scorsese ele tá fazendo, eu acho que uma década mais tarde, né, uma década atrasado, uma coisa que Hollywood já fez a rodo. Pra quê? Então, não é dizendo que eu não gostei, mas eu saí com uma impressão meio, Scorsese talvez não precisava ter feito esse filme, né? Eu acho que não acrescenta muita coisa a cinematografia dele. Mas aí agora, pra gente gravar esse episódio, eu reassisti o filme. Mas aí dessa vez eu tava mais descansado, né? Eu assisti num horário mais cedo, né? Com uma xicrinha de café do lado. E já estava mais bem disposto, né? Mais predisposto, né? Para assistir o filme. E eu amei esse filme. Eu achei ele belíssimo. Eu tinha lido na internet que algumas pessoas, assim, esse filme ele não é uma unanimidade. Muita gente não gosta desse filme. Vários críticos que eu li na internet falam que ele é possivelmente o filme mais fraco do Martin Scorsese. Eu discordo completamente disso. Eu achei o filme belíssimo, não apenas visualmente falando, né? Mas isso é uma impressão que eu já tinha tido, né? Da primeira vez que eu vi o filme. Mas a história me comoveu muito. Eu chorei quando tem a derradeira revelação, plot twist, no final do filme, quando, especificamente quando Ben Kingsley, ele começa a mostrar pro personagem do Leonardo DiCaprio, né, o Andrew, até então era Teddy, mas aí a gente descobre que é o Andrew, ele mostra assim, as fotos dos filhos dele, dos 3 filhos dele mortos, né, tirados do lago, aí ele tem aquele grande flashback em que ele reencontra a esposa dele, e ele descobre que a esposa dele, na verdade, assassinou os 3 filhos, e aí ele mata, nossa, eu chorei nessa cena. Então assim, os críticos desse filme disseram que é um filme que ele não te emociona, ele te deixa assim, alienado emocionalmente. Mentira! mentira. Eu fiquei muito emocionado com o final desse filme. Eu acho que você empatiza com os personagens, com praticamente todos os personagens ao longo do filme, aprende a empatizar, mesmo com os vilões, né? Os supostos vilões do filme, né? Isso também é uma outra coisa interessante, né? Porque o filme te engana em vários momentos, né? Te leva a acreditar várias coisas, né? Assim como o personagem. Eu achei um filme muito profundo, assim, um filme de ideias, realmente, assim, sabe? Tipo, pertencendo àquela categoria mais elevada, assim, sabe? De highbrow movies, sabe? Filmes de ideias, assim, onde a gente poderia colocar, sem dúvida nenhuma, os filmes de Tarkovsky, Fellini, Bergman. Eu acho que esse filme, ele tá nessa categoria, porque eu achei ele muito... Hitchcock. Muito filosófico. Hitchcock também, perfeito. Muito filosófico, muito profundo, muito poético também, em certos momentos. E a minha história é essa, assim, ansioso pra falar com vocês a respeito desse filme, porque eu fiquei agradavelmente surpreso em reassistir esse filme. Não esperava que eu fosse gostar tanto dele, assim. E recomendo aquelas pessoas que, talvez, não sei, tenham lido alguma coisa a respeito desse filme e talvez topassem com o mesmo tipo de crítica que eu topei, sabe? Ah, não é um filme menor do Scorsese. Não, desconsiderem isso e dê uma chance a esse filme, porque é um filme muito bom, acho que vale a pena ser assistido. Assistido e reassistido, porque eu acho que um dos prazeres dele é justamente você vê-lo e depois você voltar a vê-lo pra você começar a prestar atenção em certos detalhes, né, que são bem interessantes, né? Mas a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa hoje. Sim, sim. Ah, e tem filmes que tem twist que meio que estraga, né? Depois você não... Mas esse aqui não, eu acho que é um filme interessante ver a construção dele, que mesmo sabendo o que vai acontecer, vale a pena se assistir de novo, né? No meu caso foi, né? E você, Diego, você já tinha assistido? Como é que é? Eu tinha assistido o filme no cinema também, claro, e tinha amado o filme, né? Eu tenho uma jornada um pouco diferente da do Igor com esse filme, porque quando eu vi pela primeira vez, eu amei de paixão, fiquei louco com o filme. Por causa disso tudo que ele falou, né? Especialmente a parte técnica do filme, a edição, direção de arte e especialmente as atuações, assim. O Leonardo DiCaprio realmente dá muito show de bola. Ele realmente também me fez chorar naquela cena que o Igor descreveu. E todos os atores do filme são de muitíssima, altíssima categoria, né? São todos, acho que praticamente todos já foram indicados ou já ganharam o Oscar, assim, sabe? Que participam os principais papéis, assim. É um calibre muito alto. E também concordo com o Igor, né? Tem cenas muito poéticas, muito bonitas visualmente, né? Aquela cena meio que do filme, do primeiro terço do filme. É uma das primeiras fantasias que ele tem, que o personagem principal tem com a mulher, com, né? com a Michelle Williams, né? E ela vira de costas e a costas delas vira cinzas, né? E depois as cinzas começam... Ele tá abraçando ela. Tá abraçando, né? E as cinzas começam a cair do céu. E depois tem a música muito bonita, né? E aí ele abraça ela e ela vira cinzas, né? É uma belíssima, né? É altíssimo nível. Muito bom gosto, muito bonito. Também meio quase chorei nessa cena. Então amei. Mas quando eu assisti agora pela... Eu assisti depois, é claro, né? É meio ritual meu, né? Eu assisto o filme no cinema e depois, quase logo quando sai pra vídeo, eu vejo de novo em casa. Mas aí fui ver agora só de novo, né? Talvez tenha sido só a terceira vez que eu vi esse filme pro podcast, né? E eu fiquei pensando assim que ele... Eu acho ele obra-prima, assim, mas eu consigo ver coisas nele, que talvez nem sejam dignos de crítica, né? Mas eu acho que, por exemplo, se você pensar bem o roteiro do filme, o enredo, é meio de noir mesmo, meio quase um filme B, se fosse feito por mãos menos capazes, eu acho, né? Por atores menos capazes. Eu acho que esse filme é uma grande prova de que uma história assim, meio rocambolesca, quando feita, muito bem feita por grandes artistas, ela se valoriza muito aquilo ali. Ela fica muito mais bonita do que ela talvez supostamente seria. A pena que eu não li o livro. O Felipe falou que é um livro muito bom, muito bem escrito. Mas se você pensar bem, tem certas coisas que eu acho que não seria muito possível. Assim, não vejo um cara assim, psicótico, paranoico, né? E que criou uma fantasia e vive uma fantasia, voltando, né? Ficando sóbrio, ficando lúcido. Depois daquele, todo aquele teatro. Mas quando eu assisto o filme, é claro que eu acredito, eu suspendo, mas eu acho que é uma suspensão de crença, eu acho, não sei, eu suspendo um pouco na hora, não sei se foi, eu tô meio chato, mas eu acho que o twist do filme muda tanto o tom do filme, a gente assiste o filme quase todo achando que é um filme noir de investigação, e não é nada daquilo, nada, nada, nada. Então, eu acho que a diferença é bem grande sabe? Então, eu acho até natural. Eu também, como o Igor, também li críticas, né? E tem gente que realmente se sentiu muito manipulado, muito enganado pelo filme. É meio que quase um Shyamalan, assim. Porra, você tá vendo a vila, é um filme, e aí no final é outra coisa, completamente diferente. Não é a mesma coisa que a vila, acho que não. Mas eu acho que é um tipo de filme que talvez, quando você assiste várias vezes, não é tão legal quanto da primeira vez, ou da segunda vez. Porque sabendo tudo sobre a história, sabe? É legal, divertido apontar e ver as dicas que o Scorsese dá, né, pra você durante o filme, mas não acho top 5 do Scorsese, não. Mas é lindo, eu acho maravilhoso, do mesmo jeito. É, tá certo. É, o bom do Scorsese é que ele tem a cinematografia dele é tão incrível, assim, que até um filme que você pode dizer, esse não é o top 5 dele, mesmo assim é um filmão, né? Pra um outro diretor seria o melhor filme da carreira dele, né? Mas pro Martin Scorsese talvez é um filme mais médio, assim, nesse patamar onde ele existe, né? Desses grandes mestres. Mas já falando do filme mesmo, então, realmente ele tem esse elemento todo de quebra-cabeça e mistério, essa fantasia que o Ted cria, né, pra tentar tampar, né, esse trauma, né, essa ferramenta que ele usa, é bem desse clichê desses detetives, né, Dashiell Hammett e tal, essa coisa, né, de mistério e coisa que não se resolve, não sei o quê. Então, acho que, pra mim, isso não é um defeito, né, esse rocambole todo de paranoias e de, sabe, caminhos falsos e decisões estranhas e não sei o quê. E ele acredita que tem uma figura que é o grande criminoso da vida dele, né, que é aquele personagem do Elias Cortez, né, que é o personagem do filme, né, do filme B, literal, né, um cara com um olho de cada cor, uma cicatriz no meio do rosto, né, grande vilão mestre, assim, caricatura, tá, total. Só que, né, claro, tudo parte desse imaginário dele, né, esse mundo de detetive dele tem um elemento artificial criado, né, que é tão interessante. Mas então, falando assim, bem a grosso modo, né, a gente queria comparar esse filme um pouco, posicionar ele dentro dessa temporada nossa, né, porque a gente, nesse mundo de realidade ilusante, lidou, né, com o Jacob, né, no Alucinações do Passado, né, que alguém tendo um delírio de morte, lidando com os traumas, mas meio que tentando costurar uma narrativa em cima disso, né. Aí já no Truman é meio que é o oposto desse filme de hoje, né, é uma pessoa que, ela quem é vendida, uma narrativa que ele ignora totalmente, né. E eu acho que, em contrapartida, né, a Ilha do Medo, o Ted é um personagem interessante que é o retrato da negação absoluta, né? Viver na fantasia. Ele é um Truman onde todo mundo ao redor dele é real e ele é o ator, né? Ele é o único que vive nessa falsidade que, na trama do filme, eles alimentam para ver se ajuda, né? Mas no fundo não, né? É tentar abraçar a obfuscação, a narrativa, a literatura, né? Como se fosse como uma saída, né? Vivendo uma fantasia para lidar com os problemas, né? A grande aventura dele é ele que inventou, não é essa fantasia remota, né? Do Truman, uma coisa que ele não consegue atingir, que é ir para Fiji, né? Já o Ted, não, ele está embutido nesse mundo hard-boiled, assim, detetivesco dele. Então, para mim, o grande tema é esse lidar com o trauma, né? Autoenganação, sei lá, você tentar sobreviver de alguma maneira, né? As crises, aos traumas da sua vida, né? O que vocês acham desse como um tema do filme grande? Sei lá, não sei. Diego, por exemplo, além do básico da trama, né? Dentro da temporada, né? O que você acha dessa contraposição desse filme com o Truman, por exemplo, que a gente falou no episódio passado? Para contrastar um pouco com o que eu disse antes, né? O aspecto do filme que eu mais gostei, que mais me emocionou, que eu achei realmente lindo e poético e de altíssimo nível, foi essa ideia de que o Terry Daniels, né? De que, na verdade, o nome dele real é Andrew Ladies, né? O personagem do Leonardo DiCaprio. Isso que o Andrew Ladies fez, esse mundo que ele criou para ele viver, né? É, na verdade, como o próprio personagem do Max von Sydow fala, né? É um grande mecanismo de defesa, né? É a criação de uma realidade ilusória como mecanismo de defesa. E por que ele tem que se defender? Porque ele se culpa por tudo que aconteceu. É claro que ele vem de uma história pregressa na Segunda Guerra Mundial, onde ele cometeu atos que ele considera, que ele não considera atos de guerra, ele considera um assassinato, uma atrocidade mesmo, quando ele e outros soldados libertaram, né, o campo de concentração em Dachau, né, e os nazistas que estavam lá, eles estavam rendidos, né, e eles decidiram assassinar esses soldados. soldados, né? Em vez de mandar eles presos, né? Porque nas regras de guerra, quando o soldado, o seu adversário se rende, você não pode matar ele, tá rendido. Mas eles assassinam todos eles. Isso é uma história pregressa, já é um primeiro trauma. Mas eu acho que o filme se concentra no trauma segundo, né? Que é o principal, que é o fato de ele não ter realmente sido presente como marido e não ter ajudado realmente, não ter intercedido quando ele percebeu que a mulher dele estava enlouquecendo. Ele estava simplesmente ainda meio que lutando na guerra, só que como policial, sabe? Revivendo, claro, esse trauma primeiro, né? Na guerra, né? Ainda em guerra, ainda, sabe? E na rua o tempo todo e alcoólatra, completamente levado pelo vício, né? Pela bebida. Não era nem o marido, nem o pai presente. Apesar de amar muito a mulher e os filhos. Então, quando ele vê que a mulher chega num nível máximo, né? Um nível terrível de loucura e de depressão e de abandono, a ponto de matar os filhos, ele se sente muito responsável por ela ter matado os filhos. Muito responsável por isso. E depois, obviamente, né? Ele comete o ato que é mais horroroso, mais horrendo para ele, né? Que ele mata a própria esposa. Então, esse trauma, esse segundo trauma, é uma coisa que a mente dele, ele, o espírito dele, não consegue lidar com isso diretamente. É tão terrível, que ele tem que realmente, o mecanismo de defesa dele é criar um mundo fantástico, onde ele poder ser um homem diferente, para ele poder voltar a ser um marido legal. Tanto é que a personalidade dele, Terry Daniels, não fuma e não bebe. E tá sempre reencontrando a mulher. Ele precisa muito dessa chance. A fantasia principal dele é querer ter uma segunda chance com ela, com a esposa. Ele queria tanto poder voltar no tempo. E isso eu achei lindo. Isso é a coisa que eu mais amei no filme. Certamente. É interessante que ele não só apagou o trauma, né? Como poderia ter sido uma outra história, talvez ele simplesmente apaga. Não, ele criou uma outra pessoa, o Ted, né? Ele não tem mais o Andrew. Não. O Andrew é outra coisa agora. Ele é uma outra pessoa que não tem filhos, que a mulher morreu num incêndio, não tem nada a ver com nada. Então não é nem mais ele desassociou totalmente. Eu ainda estou pensando aqui o que o Teddy tem a ver com o Truman, apesar dos dois terem os nomes que começam com a letra T, né? Não sei se um pode ser um anagrama do outro, né? Mas aí eu estou sendo paranoico que nem o personagem do filme, né? Assim, sabe? Teddy, vai que aparece um Ben Kingsley, assim, sabe? Teddy equals Truman, e eu, meu Deus, são a mesma pessoa. É mais uma persona do Andrew. Então, Andrew equals Teddy equals Truman. Mas, enfim, isso é pra gente ficar pensando mesmo, assim. Eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Mas concordo com isso que o Diego tá falando, né? Eu só queria acrescentar que esse mecanismo de defesa é um mecanismo de defesa que se faz necessário porque, assim, uma das coisas que eu observei... De fato, o Andrew, ele tem essas duas situações traumáticas no passado dele. Uma delas é quando eles estavam limpando o campo de concentração de Dachau, né? E todas as coisas que ele vê, que ele presencia, que ele experiencia, né, nessa situação, e depois o processo de enlouquecimento da esposa dele que leva ela a matar os três filhos do casal, e o que faz também com que ele assassine a própria esposa. Esse mecanismo de defesa do Andrew, ele é necessário porque o Andrew, ele é uma pessoa que tem uma visão muito maniqueísta do mundo, né, e o filme aqui e ali ele vai te dando umas pinceladas, né, do que seria, né, o que tá por trás dessa visão dele, né. O Andrew, por exemplo, ele não tem empatia com as pessoas, ele vive num mundo em que ou você é um herói, ou você é um homem bom, ou você é um monstro, ou você é um vilão. Então, por exemplo, quando ele acaba de chegar no hospital psiquiátrico e o personagem do Ben Kingsley, o Dr. Cowley, fala para ele que se eles não conseguem curar os pacientes desse hospital, pelo menos eles tentam oferecer a eles um momento de calma, uma paz de espírito, né, que outros hospitais não se preocupariam em dar para eles. E aí o personagem do Leonardo DiCaprio fala assim, mas todos esses criminosos que estão aqui são pessoas que mataram outras pessoas. Então, só uma coisa então, doutor, que se dane a paz deles. Ou seja, logo no primeiro momento, o Teddy, ele é muito linha dura no sentido moral. Ou você está certo ou você está errado. E ele não vê um meio termo. Você não acha que isso é relação a ele mesmo, como ele não se perdoar? Exato. E aí a gente começa a entrar nessa questão, sabe? Só para dar um outro exemplo, assim, sabe? Quando ele estava limpando, que eles usam essa impressão, né? Quando os campos de concentração estavam sendo limpos, né? Quando eles estavam evacuando os prisioneiros do campo de concentração, né? Eles estavam prendendo os oficiais responsáveis por aquelas atrocidades. Tem um momento em que o comandante do campo de concentração, ele tenta se matar, mas só que ele não consegue. Assim, a gente não entende se ele tenta se matar ou se ele é ferido em combate, né? Só que ele não morre. E aí o Ted tá olhando para baixo, tá olhando para ele, né? Ele tá tentando alcançar a arma dele muito provavelmente com o intuito de dar um tiro na própria cabeça e acabar com a dor dele, e o Ted vai lá e ele afasta a arma do cara, né, com o próprio pé, e depois ele fala, né, em um determinado momento do filme, né, e ele demorou uma hora pra morrer, e eu fiquei vendo ele morrer durante essa uma hora. Ou seja, realmente, assim, sabe, o Ted, ele não tem pena das pessoas, ele tem uma visão muito, como eu já falei antes, né, maniqueísta do mundo, né, então ou você é um herói ou você é um vilão. Então, quando ele comete esse assassinato, mesmo que compelido por uma emoção muito grande, né? Ele não se contém, ele, assim, ele tá no auge da tristeza dele, digamos, né? Ele acabou de presenciar os filhos dele sendo afogados no lago, e ele mata a esposa dele. Na cabeça dele, sabe, dentro desse paradigma dentro do qual ele vive, ele se torna um vilão. Ele é um vilão, ele é um homem mau. Porque como é que eu posso me considerar um homem bom, sendo que, bom, eu fiz todas aquelas coisas lá na Polônia, eu acho que, se não me engano, o campo de concentração que eles tomam é na Polônia, né, Dachau. Como é que eu posso continuar vivendo como sendo um homem bom, sendo que eu fiz todas aquelas coisas durante a Segunda Guerra Mundial e sendo que eu acabei de assassinar minha própria esposa? Não tem como, não tem como. Eu acho que o fato dele matar a esposa é tipo o ápice, mas não foi o pior. Ele permitir que ela chegasse naquele ponto, né, que ele comenta depois, que ele tinha ouvido ela comentar com ele, que ela sentia que tinha tipo um inseto na cabeça andando e cortando as coisas do cérebro, né? Que eu acho que ele permitir que ela matasse os filhos, pra mim, não sei, talvez não pra ele, né? Foi um ato meio que de piedade, né? Pra matar ela, pede, por favor, me alivie minha dor, né? Quando ele mata ela, né? Mas acho que isso foi só, tipo, o ponto final desse pecado dele de ter deixado essa situação toda, né? Que, na minha opinião, né? Não sei se tá certo, não é simplesmente ele matou a mulher e aí que estalou a cabeça dele. Eu acho que é toda aquela cena que é tão pesada, horrível, né? Quando ele vai atrás de cada um dos filhos afogados, eu acho que aí a mente dele já era, né? Coitado, né? Já foi o ápice dessa... não ter prestado atenção para a família dele, né? Que destruiu ele, né? Não, eu só ia corrigir rapidinho, que fica perto de Munique, na Alemanha mesmo, Dachau. Não sei se é um tema interessante para falar, mas eu acho que a gente leva às vezes, né? Que acho que é uma ideia, é um conflito que está muito presente na ficção e na realidade, assim. E que as pessoas, se pensarem bem, é realmente uma monstruosidade, é realmente um ato terrível, eu acho. Essa questão que a gente está falando sobre o fato dele ter ignorado, dele ter não sido presente na família, né? Dele ter formado uma família, e o abandono da família. Mesmo estando lá casado, ele praticamente abandonou os filhos e a esposa para realmente se defenderem por si sós, né? E a esposa dele não conseguia, não estava conseguindo sozinho. E ele não conseguiu estar lá para eles. É uma responsabilidade muito grande, né? E você fugir um pouco dessa responsabilidade, sabe? Porque eu acho isso interessante, né? Ele meio que, no fundo, tinha um lado dele, uma faceta dele que achava que essa fuga, que essa dificuldade que ele tinha de ser um bom marido, um bom pai, estava meio que justificada porque ele teve esse trauma de guerra, né? Porque ele estava meio com estresse pós-traumático por causa da guerra e porque por tudo que aconteceu no campo de concentração. Por isso que ele bebe, ele usa isso para justificar realmente, né? O fato dele ser alcoólatra e o fato dele ser ausente. Mas no fundo, outra faceta dele sabe que isso é bullshit, que isso não justifica, que na verdade não é essa a razão, que não é por isso que ele não é, que ele abandona a família. Eu acho que eu queria defender um pouquinho o Ted aqui, sabe? Porque é só por conta de uma escolha aqui de vocabulário, né? Assim, mas, assim, é também porque, coincidentemente, eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha recentemente sobre questões parecidas. Fica meio que implícito no filme que o Ted, ele tá longe de ser um pai presente e um marido exemplar, né? Assim, muito pelo contrário, né? Assim, o filme, ele dá indícios que, assim, ele não mostra explicitamente isso em nenhuma cena. Mostra isso em uma cena de sonho, né? Mas aí você, né, fica, pô, esses sonhos aí do Andrew, a gente leva eles a sério, são coisas que realmente aconteceram ou não, não sabemos, né? Mas aqui e ali o filme dá indicações de que o Andrew realmente ele tinha problemas de alcoolismo, ele se ausentava por muito tempo fora da casa dele, ele não estava muito presente e ele se sente culpado, né? Porque a esposa dele, eu acho que eles até dão um diagnóstico, não sei se eles dão um diagnóstico no filme ou eu assisti algum vídeo no YouTube em que, sabe, um psiquiatra, ele dá um diagnóstico para a esposa do Teddy e fala que ela é bipolar, assim, que ela tem muitas características de uma pessoa, né, que sofre com síndrome de bipolaridade, né? Mas enfim, ele se sente culpado, né, porque ele não acompanhou esse processo. E é como se ele tivesse deixado que ela matasse as crianças no final das contas. É como ele se sente. Eu não vou dizer assim, não, realmente, a culpa é dele. Ele se sente assim. Cabe ao público julgar ou não o personagem. A minha cisma aqui é só com essa palavra, assim, escolha. Aí ele escolheu ser ausente e abandonar. Uma pessoa traumatizada, que sofre com problemas mentais e tá lidando com certas questões pesadas, tipo alcoolismo, não escolhe em nenhum momento ser um mau pai ou um marido ausente. Muitas vezes essa pessoa tá sendo vítima de uma série de tensões e emoções que tomam o controle da psique dela e impedem que ela performe certos papéis de forma saudável, como, por exemplo, o papel de pai e o papel de marido. Então, eu acho, não sei, é você dar pro Ted uma certa racionalidade muito possante nessa hora, assim, olha, ele escolheu abandonar a esposa. Ele não escolheu abandonar a esposa. Tanto é que a esposa afoga os filhos no lago porque ele, na tentativa de fazer alguma coisa que agradasse a esposa e que melhorasse a vida familiar dele, fez, depois ele descobriu a grandíssima bobagem, né, de se mudar para uma casa do lago, porque no lago, supostamente, ela se sentiria mais calma. Eu acho que eles falam isso em algum momento do filme, assim, sabe? Tipo, a gente até saiu da cidade, a gente saiu de Nova York e comprei uma casa do lago onde ela pudesse se sentir melhor. Então, assim, sabe? Ele fez coisas também para poder salvar a vida familiar dele. O que aconteceu realmente, aí que tá, é porque o que eu acho que acontece, o que acontece com ele é realmente uma tragédia, ou seja, no sentido em que ele não teve forças para poder fazer diferença. Eu acho que é essa a definição de tragédia mesmo. As circunstâncias acontecem de forma que o protagonista, ele não consegue, sabe? Tipo, Édipo não tem escolha, assim, sabe? Tipo, ah, eu acho que eu vou ter um outro destino, porque esse destino aí de dormir com a mãe e matar o meu pai é meio chato, né? Então eu simplesmente vou ter um outro destino. Não, é trágico, sabe? Ele não teve escolha disso. E eu acho que nisso, e esse exercício que eu tô fazendo aqui agora com vocês, né? É uma coisa que eu vi no filme mesmo, porque o filme, ele nos leva justamente a fazer isso. Há de simpatizar com essas pessoas, com esses criminosos, com esses monstros, com essas pessoas terríveis, porque a gente não conhece o sofrimento deles, a gente não sabe a profundidade do sofrimento delas. Essa é a lógica do personagem do Ben Kingsley. A gente poderia simplesmente dar um remedinho, dar uma terapia coaching aí, sabe, tipo, olha, acredite, seja responsável, faça isso, acorde de manhã, ou então fazer uma lobotomiazinha neles aí, ou, tipo, usar um processo terapêutico que apela pro lado racional do ser humano e você melhora, você deixa de ser violento, você deixa de ser doido. Sendo que não é assim. Você empatiza com essas pessoas, você vê que por trás do criminoso violento, do alcoólatra, do pai ausente, do mau marido, tem um ser humano em estado de sofrimento muito grande, que está lidando com uma série de questões que estão imobilizando aquela pessoa e estão incapacitando aquela pessoa de performar certos papéis sociais que de outra forma ela estaria fazendo, sabe? Mas que ela não está fazendo justamente porque ela é uma pessoa traumatizada e é uma pessoa, como o próprio Max von Sydow usa em um determinado momento do filme, é uma pessoa ferida, wounded. Então, eu não sei, eu empatizo com o Ted um pouquinho e o Ted se sente culpado da morte dos filhos dele, mas eu não culpo ele, não. Eu acho que depois de ter passado por Dachau, é complicado, depois você matei um bando de nazistas, viu um monte de gente morrendo, mas tudo bem, eu sou o marido do ano, o pai exemplar, isso não interferiu em absolutamente nada na minha psique, continuo levando minha vida normalmente, como se não tivesse visto nenhum judeu entrar no campo de concentração. São dois pontos, então. Primeiro ponto é esse último que o Igor fez sobre o tratamento dessas pessoas. Eu concordo, eu acho que você tem que sempre empatizar com um criminoso, óbvio, ele é um ser humano, né? Ele tem direitos humanos, eu acredito tudo nisso. Eu concordo com o Ben Kingsley, concordo totalmente com aquela direção que ele tomou no hospital. Eu acho que... E eu sou profundo crente no valor da terapia, no valor da conversa, no valor da ajuda terapêutica, né? Da psicanálise e tudo, né? Sem dúvida, eu acho que o criminoso insano, ele precisa de ajuda psiquiátrica e psicanalítica, psicológica, com certeza. Mas eu discordo do Igor. Eu acho que o trauma, ele não incapacita a pessoa. Eu acho que você, ainda mesmo sendo traumatizado, você tem escolha em como você se comporta. Mas aí a gente vai discordar sempre. Mas assim, eu acho que você pode tomar conta do seu trauma. É possível. É, tem esse elemento de ser vítima, né, do trauma. Ou... Sem dúvida, depende de cada caso. É, não é tão preto nem branco, né? É algo meio no meio, cinzento, assim, difícil. Eu acho que depende muito do trauma. Eu não tô falando que pessoas traumatizadas são, por natureza, pessoas incapacitadas ou incapazes. Existe, claro, ainda mais nos dias de hoje, sabe, em que a gente vive numa cultura em que, uma cultura que dá muita importância à terapia e a processos terapêuticos. O que mais tem na nossa cultura, para bem e para mal, inclusive, né, é terapia. É formas alternativas tradicionais de terapia. Assim, a gente vive numa espécie de shopping center, né, do bem-estar mental. Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo disso, né, assim, porque a gente fica meio perdido também. Assim, para qual terapia que eu vou? Sabe? Eu faço psicanálise ou eu faço, né, alinhamento de chakras? Bom, se você é meio desorientado nesse sentido, né, você pode cair em muita roubada por aí. Eu mesmo já caí em roubada. Né? Mas assim, enfim. Mas eu não estou falando assim, sabe, que o traumatizado ele tem que se vitimizar e tem que se contentar com o fato de que ele não consegue fazer certas coisas e é isso, ponto final. Tô falando assim, sabe? Porque dependendo do trauma também, você tem que considerar isso. E você não pode esperar também uma certa funcionalidade. Porque é isso que se espera das pessoas hoje em dia, né? Na nossa cultura contemporânea, né? A gente espera que as pessoas funcionem bem, que as pessoas performem. Performance é uma palavra, né, do momento. Aquele filósofo, sempre esqueço o nome dele. Ele é coreano e alemão, enfim, o autor da Sociedade do Cansaço. Ele já fala, usa muito essa palavra, né? Assim, conceptualiza muito essa palavra para falar da nossa época. Então, assim, se espera que as pessoas performem, sabe? Para bem ou para mal. Então, olha, não importa o seu passado, foda-se o que quer que tenha acontecido com você, sabe? Você vai ter que performar. E eu acho que, novamente, assim, eu acho que falta empatia nesse tipo de pensamento. Se por um lado você não pode se vitimizar e se tornar uma espécie de aleijado emocional ou aleijado psíquico, usando o seu trauma ou usando o seu passado como uma muleta para poder justificar toda a burrada que você faz na vida ou toda coisa que você não consegue, toda a barreira que você mesmo se coloca na vida ou que você encontra na sua existência, se por um lado você não deve fazer isso, por um outro também você não pode simplesmente desconsiderar e achar que é uma questão de escolha, que saúde mental ainda por cima é escolha, sabe? Eu escolhi ser uma pessoa sã, eu escolhi fazer as coisas dessa forma saudável, né, segundo a sociedade, então, maravilha. Eu acho que não é uma coisa muito racional. E eu acho que o filme ele traz justamente essa questão. Entre outras questões, ele também traz essa questão, sabe, da empatia que você sente com pessoas que passaram por grandes problemas, ou então que de repente às vezes não passaram, mas que tem algum tipo de distúrbio, síndrome ou problema mental tão grande que faz com que elas ajam de uma forma antissocial, digamos assim. Eu acho que também a gente não pode desconsiderar isso em prol do Deus, da performidade, da funcionalidade e do eu escolhi ser saudável. A gente também não pode fazer isso. Eu concordo com o Diego, assim, sabe? Tipo, a gente não pode, para quem passou por uma experiência muito negativa, se você tem meios para poder lutar contra isso, não use isso como uma muleta para poder justificar qualquer problema que você pode estar enfrentando. Então, puxando sobre isso, né? Puxando esse elemento, né, da escolha, você acha que no final, quando ele é apresentado os fatos e ele repete, né, o que aconteceu realmente e ele retoma, né, a fantasia, você acha que não tem escolha aí? Ou tem? Simplesmente trauma é muito grande e foda-se, ele vai voltar sempre a esse mundo de delírio dele, então vão ter que fazer mesmo, na visão da medicina da época, fazer a lobotomia? Ou ele testemunhar de maneira clara o que aconteceu de verdade, ele escolhe viver na fantasia? O que vocês, pra vocês, ou é ambíguo? Não sei. Eu não sei se tem tanta ambiguidade assim. Pra mim, ficou meio claro que ele voltou à lucidez, depois de todo aquele processo, e que ele, no dia seguinte, ele escolheu, eu falando de escolha de novo, ele escolheu a lobotomia. Ele falou que se ele tivesse, que fosse obrigado a viver com a consciência de tudo que aconteceu, se ele fosse forçado a lembrar de, pra sempre, de tudo que aconteceu, né, e tivesse que lidar com isso, né, e fazer o luto disso e trabalhar com isso, né? Ele falou, não, eu não vou fazer isso. É muito horrível. Não consigo. Né? Então eu prefiro morrer como um homem bom do que viver como um monstro. Pra mim foi isso. Já que ele saiu da fantasia, né? Testemunhou a realidade dele, ele abraçou essa saída da lobotomia pra voltar a apagar a cabeça dele, né? Meio que se entregou ao procedimento como uma maneira de continuar não lidando, né? Ele não conseguia viver com isso, né? Com esse conhecimento. Prefere voltar ao delírio. Eu achei isso trágico. Igual o Igor falou, eu achei bem trágico isso. Hiper trágico. Um final super triste. Sim, não, começa com uma triviazinha aqui. Se eu não me engano, essa questão, né, que ele coloca, né, o que vale mais, né, o que é melhor, você morrer como um homem bom ou você continuar vivendo como um monstro? Se eu não me engano, isso foi um adendo da roteirista. E o autor do livro, né, pro autor do livro, não há nenhuma ambiguidade. Ele regride no final da história, ele volta a achar que ele é o Teddy, e aí ele se vê forçado a fazer lobotomia. Mas aí, o fato deles terem inserido essa pergunta no finalzinho do filme, de fato dá uma ambiguidade pra coisa toda, né? Porque você não sabe se ele regrediu ou não, né? Ele pode ter regredido, mas ele pode estar fingindo que ele regrediu, também existe isso. E aí dá a entender que ele opta por fazer essa lobotomia como uma espécie de suicídio simbólico, no sentido em que, olha, eu não quero continuar vivendo, eu não quero continuar vivendo como um monstro. Eu discordo um pouquinho de uma coisa com... Que não é bem discordar, assim, sabe? Mas, assim, eu só acrescentaria uma coisa, assim, sabe, que o Diego falou. Porque essa monstruosidade não tá só no fato de em ter que lidar com o luto, de que ele perdeu a esposa, de que todas as coisas horríveis aconteceram na vida dele. Tá ligado ao fato de que ele tem uma visão muito maniqueísta do mundo. O que é um monstro pra ele? Um monstro é esse criminoso insano que tá no hospital. Pra ele ser monstro. Parece que ele ainda não enxerga o ser humano em estado de sofrimento por trás desses supostos monstros, né, que estão lá internados no hospital. Ele ainda acha que aquelas pessoas, ó, são doidas, cometeram atos horríveis, e é isso mesmo, elas têm que sofrer e têm que ser punidas. Não tem que ficar passando pano pra elas, não. O que faria delas monstros? Não é a visão que o Ben Kingsley, que o personagem do Ben Kingsley tem. Ele não vê os pacientes como monstros. De forma alguma. Ele vê como pessoas que precisam de ajuda. Mas o Andrew, ele ainda não vê as coisas dessa forma. Então ele ainda acredita que ele é um monstro. E ele quer justamente matar esse monstro. Eu quero matar. Já que o Andrew Ladies não existe fisicamente, já que ele não é o Elias Katias, né, no filme, e ele não pode literalmente matá-lo, então ele vai matar o Andrew Ladies de forma simbólica, né, através dessa lobotomia. Porque o Andrew Ladies seria um monstro, né? Apesar disso, ele não olha pro... Nesse ponto, o Diego, ele tá muito certo. Ele não quer olhar pro próprio sofrimento dele. E ao não olhar pro próprio sofrimento dele, ele ainda enxerga a si mesmo como sendo um monstro. Então, ó, tem que matar essa galera. E não sei se isso é exatamente trágico, porque novamente, assim, eu sou levado a pensar que a tragédia é quando realmente você não tem escolha. E o Andrew, no final, ele escolhe essa morte simbólica dele, sabe? Ele escolhe a lobotomia. E você vê que ele vai tranquilo pra lá. Ele não vai arrastado, ah, meu Deus, não sei o que vai. Não, sabe? Tipo, ele vai de bom grado, sabe? Os médicos estão lá, né? Todo mundo tá lá e ele vai pacífico lá pro farol, né? Onde supostamente esse tipo de experimento aconteceria. Então, pra mim, pro Diego, é um final trágico, mas pra você é um final feliz. É um final feliz, porque ele... É um final feliz porque ele consegue aquilo que ele tava querendo, que era matar o Andrew. O Andrew Ladies. Pronto. Mas ele não consegue lidar com o trauma dele, né? A tragédia é essa. Não, né? Ele não consegue lidar com o trauma dele. Ele não lida com o trauma dele. A história que ele narrava pra ele mesmo... Nossa, eu sou o herói, eu sou um Marshall aqui, eu tô atrás do vilão Andrew Ladies que eu tenho que imobilizar e matar. Essa é a história do filme noir, né? Você tem um personagem bom que tá atrás do personagem mau e o desfecho feliz é quando o personagem bom mata o personagem mau, manda ele pra cadeia, manda ele pro inferno, e é isso, acabou o filme, vitoriosos. Então, de certa forma, o Andrew, ele ganha o filme, né, no final do filme. Eu queria comentar um elemento da imagem do psiquiatra, né, que geralmente nos filmes o psiquiatra é sempre meio que vilanizado. Eu achei legal que nesse o Ben Kingsley é uma figura que tá tentando ajudar ele, né, e quem é mais perto do Ted no filme é o psiquiatra que ele mais suspeita, né, que é o Max von Sydow. Aquele alemão que ele, inclusive, ele tem uma cena lá que estão inundando lá a clínica e o Ben Kingsley diz, pelo amor de Deus, tem que soltar essa galera toda aí, senão eles vão se afogar. E o Max von Sydow, que nem o DiCaprio, diz, ah, por mim tava todo mundo amarrado lá no porão e foda-se, né? Então, realmente, quem ele mais odiava, quem ele mais suspeitava era o que pensava igual a ele, né? Mas essa figura de empatia que tá tentando ajudar ele, aí ele nem via na frente dele, né? Mas eu acho que essa cena é uma armação ainda pro personagem, né? Aquela cena é toda armada. Então a gente não pode esquecer que aquela tempestade não estava acontecendo, né? Que a tempestade é aquela velha metáfora, né? Acho que do Freud, inclusive, né? De que o ego é o... Como se fosse a instância do dia ensolarado, é tudo calmo, tranquilo, né? E o inconsciente é que tem as tormentas e os furacões, o mar revolto, né? Tanto é que quando ele volta para a consciência dele, né? Quando Anthony Ladies finalmente se reconhece como si, como tal, o dia está perfeito, né? Tá tudo lindo, tá tudo ensolarado, não tem nada destruído, quebrado. Então, eu acho que o fato do médico alemão, do Max von Sydow, ser meio o rival dele, na história, dentro da história, isso tem uma função, né? Ele se colocou mesmo como um inimigo, como um arqui-inimigo dele. Tinha que ter algo para fundamentar a paranoia dele, para ele depois descobrir que era só uma paranoia, que não tinha experimentos, que não tinha ninguém nazista ali. Só lembrando isso, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que exatamente o Ben Kingsley, né? O personagem dele, né? Dr. Crawley, eu acho. É um médico fantástico, né? Ele é um médico à frente do tempo dele, né? Ele não acreditava. Obviamente, ele já sabia que era algo muito absurdo, muito além da conta você utilizar cirurgia como a lobotomia para lidar com um insano, realmente com uma pessoa com uma insanidade muito elevada e muito grave. Mas eu fico pensando assim, no caso do filme, os médicos estão em conflito e não sabem muito bem o que fazer porque ele é um paciente violento, né? Tem esse elemento da violência dentro dele. E isso eu acho que também, assim, pensando um pouco como o Igor falou sobre essa questão do maniqueísmo do personagem, né? Ou você é um herói ou você é um monstro. Na vida real, quem vê de fora sabe que ele não é nem um monstro e nem um homem bom. Ele não é nem o Terry Daniels, nem o Anthony Ladies, da maneira como ele fazia. Porque eu concordo totalmente com o Igor, é brilhante essa ideia de que ele transformou a personalidade dele, Anthony Ladies, real, num monstro. Tanto é que o Elias Coteias realmente tá uma maquiagem com cicatriz, meio quase Frankenstein, o monstro do Frankenstein, né? Parece o De Niro, o Frankenstein, né? Exatamente, né? Exatamente, me lembrou o De Niro, e ele não, e o Terry Daniels é um cara bom, é um cara que só quer realmente fazer o bem, né? E achar o culpado, e não fuma, e não bebe, tudo corretinho, certinho, né? E os médicos estavam vendo que ele, sabem que não é só isso, que a personalidade humana, o espírito humano não é só monstruoso ou só bondoso, que ele mesmo sendo o paciente mais violento daquele lugar, daquele sanatório, né? Eles falam isso no filme, ele merecia uma última chance. E aí eu fico pensando assim, como é que eles devem fazer isso nos últimos, assim, ultimamente, né? Hoje em dia, quando você tem um paciente violento mesmo, que machuca e que pode matar guardas e enfermeiros, assim, que cuidam dele, né? Isso é uma pergunta muito boa para os nossos ouvintes, inclusive, né? Se você tem background nessa área, por favor, entre em contato e nos conte, né? Que é um assunto super interessante, né? Uma pessoa que vive numa fantasia total, né? Desconectado da realidade, né? Que 2025, como é que você trata isso, né? Que tem que ser de uma maneira humana, mas ao mesmo tempo, né? Eu como leigo, né? Tá tão removido, né? Da minha realidade, alguém que vive num delírio pleno desses, né? Eu não saberia nem como o que falar para uma pessoa dessas, né? A gente vê que a solução para, quer dizer, uma solução que não é uma solução, né, na verdade, que é uma falta de solução, né? Um sintoma da falta de solução. É para isso aí que vocês estão falando, é que o Estado, ele se vê na obrigação, sabe, de ser mais violento que o indivíduo. Moralidade, né, no caso, é a moralidade da violência. No filme tem uma conversa que eu acho extraordinária, que é o momento que o Andrew, ele é resgatado, né, lá do Ward C, por um policial que é o Ted Levine. Silêncio dos Inocentes. Exatamente, que é o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Eu amo esse ator, amo esse ator. Eu acho ele fantástico. Só de ele aparecer em qualquer filme, assim, eu já... Ah, Ted Levine! E eu acho que a ponta que ele faz nesse filme é ótima. E aí eles estão tendo aquela conversa em que ele fala, assim, sabe, tipo, ah, então você tá apreciando os dons de Deus? E ele fala, os dons de Deus? Como assim? Ele fala, você tá apreciando a violência? Aí ele fala assim, não, mas eu não sou violento. Né? Eu falo assim, claro que é. Fala, todos nós somos violentos, né? E Deus ama a violência. Eu acho fantástico esse mini monólogo, né, dele, né? Porque é pequeno, né? Não é monólogo, é um mini solilóquio dele, né? Em que ele fala que a violência está em todo lugar, a violência está na natureza, a violência está em Deus, que inclusive ser violento é uma forma de você honrar essa dádiva que Deus deu pra gente, que é nos fazer violentos. O que talvez responda a essa questão da moralidade, né, de certa forma, assim, sabe? Você é um homem bom ou você é um monstro? Não, você é simplesmente uma pessoa violenta. Todos dois são violentos, né? A única diferença é que a violência de um se impõe sobre a violência do outro, que é justamente aquela falazinha final, assim, sabe? Tipo, se eu fosse morder o seu olho, você resistiria? Aí o personagem Leonardo DiCaprio olha pra ele, tente, né? Aí eu falo assim, garoto, é disso que eu tô falando. Ou seja, você impor a sua violência contra o outro, esse embate de violências, né? Isso que seria a única e verdadeira, entre aspas, né, moralidade do mundo, né? Não o fato de você ser bom, de você ser ético, ou de você ser mal, de você ser antiético, de você ser criminoso, antissocial. Não isso. É simplesmente você saber impor a sua violência. O Estado faz isso. Isso é bem Scorsese, né? Exatamente. Isso é bem Scorsese. Isso é muito Scorsese. É essa questão de quem é mais violento, que todos nós temos a violência dentro de nós, e quem ganha é quem realmente projeta mais a violência. E se você pensar nos filmes de máfia dele, né? Mas eu acho que se você for fazer, tipo, um grande ensaio, né? Afinal, um dia que ele morrer, né? Que espero que demore muito, né? Eu acho que esse fio que une todos os filmes dele, drama, mas pra comédia, tem sempre a violência, tem um elemento de violência, né? Que é o que interessa muito ele, né? Não de uma maneira superficial, mas realmente, né? Como isso é um motivador presente sempre, né? E é algo, independentemente de se o filme se passa no presente, no passado, se é drama, se é ação, se é filme de máfia ou não, tem sempre uma violência, né, nessas interações sociais e até quando a pessoa tá sozinha, né? Um personagem que me lembrou muito o Ted é o próprio Travis, né? Do Taxi Driver, que também é um homem que pós-guerra vive um delírio meio... uma imagem meio auto, né, criada de heroísmo e tal. Então, esse elemento, né, e sempre com muita violência no meio, né? Eu acho que é o que atrai os escoceses, não para explorar e fazer cena de ação, e sim como um tema, né? Quando ele fez o The Irishman, né, o irlandês, eu acho que ele também tratou muito disso, né? Porque o De Niro termina o filme completamente abandonado, isolado, né? Sozinho. Então, é meio que assim, se você não morre antes, cedo, né, por alguém, se alguém não te assassina, né, você vai terminar, se você foi um homem violento a sua vida toda, né, e usou a violência para se sobrepor a todos, né, e para subir na vida, você vai terminar, meio que termina assim, né, abandonado, isolado, assim, né, ele longe, separado namorado da filha. Assim, eu achei muito interessante, muito bonito isso que ele mostrou. Né? Sem ser moralista. Eu falando, parece que ele está sendo bem moralista, mas não. O filme, ele deixa tudo isso implícito, né? Bem bonito. É implícito e é uma meditação, né? Que ele faz a respeito desse assunto, né? Não simplesmente uma. Ser violento é ruim. Essa não é simplesmente o resumo, né? Mas é isso, mas é uma maneira complexa que ele lida, né? Mas artístico, né? Ele acha absurdo quando falam que ele glorifica a violência, né? Que ele usa a violência para fazer os filmes dele de uma forma sensacionalista. É absurdo. Ele é ao contrário, né? Sempre de um ponto de vista crítico, né? E também de um ponto de vista humano, porque eu acho que se tem algum personagem que espelhe mais o Martin Scorsese nesse filme, né? Na Ilha do Medo, é justamente o Dr. Colin, né? O personagem do Ben Kingsley. É você olhar para essas pessoas, né, como Teddy, como Travis do Taxi Driver, achei excelente esse exemplo, sim. Essas pessoas que usam da violência, né, para justificar uma narrativa que elas mesmas criaram, em que elas são, sabe, os heróis da história. E enxergar nessas pessoas, né, justamente alguém que nos bastidores está passando por agruras terríveis, tá? Tem um estado de sofrimento muito grande, né? No final das contas, você saber enxergar o ser humano por trás do vilão, por trás do monstro. Eu acho que os filmes do Scorsese, eles fazem isso muito bem. Taxi Driver, O Touro Indomável, todos os filmes de máfia dele, sabe? Mesmo esse filme que eu não gostei muito, né? Que eu falei no começo do podcast, O Assassino da Lua das Flores. A gente estava até comentando, né? Isso, o personagem do Robert De Niro, né? Que é demoníaco, né? Que é satânico, né, nesse filme. Mas ainda assim é um personagem carismático, assim, sabe? Tipo, ele é um líder comunitário, ele faz bem para as pessoas, né? Então, assim, não existe um maniqueísmo, né, nos filmes do Scorsese, né? Você como artista, mas ainda no caso dos atores, né? Eles sempre dizem isso, que você não pode chegar com um preconceito, né? Se você vai contar uma história, se você é um ator e você vai ser, sei lá, o assassino em série, o criminoso e tal, você tem que partir obrigatoriamente de uma posição de empatia, de pelo menos você entender essa pessoa que você está representando. No caso do Scorsese, né? Essas pessoas, né? Não quer dizer que você apoia, que você promove, que você divulga, mas se você vai contar uma história, você não pode partir desse julgamento, assim, apontando, olha só como isso aqui é ridículo, essa pessoa aqui tá errada. Isso então tá embutido. Se a pessoa tá certa ou não, né? Se a pessoa é um serial killer, você vai entender por que ele tá, né? Não é uma pessoa completa, que faz bem à sociedade, né? Isso já é óbvio, né? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do A Ilha do Medo, né? A gente tem tanto assunto para falar que, com certeza, após a gravação, a gente vai falar, devia ter falado de tal coisa, de tal outra, que a gente sempre faz nos episódios aqui. Mas é isso, né? São filmes muito ricos, inclusive você como ouvinte assista, se você quiser ver com seus amigos, se puder. Você vai ver que se você for ter uma conversa, talvez não tenha nada a ver com o que a gente conversou aqui hoje, né? Porque são experiências subjetivas, né? E nunca vai dar para você tocar em todos os assuntos, né? Então, se, por exemplo, ficou faltando alguma coisa, a gente falou alguma besteira hoje, entre em contato, deixa um comentário no Instagram, adiciona lá a sua opinião. A gente adora isso, né? Bom, antes da gente falar do próximo filme, de anunciar, né? A gente sempre tem a nossa sessãozinha de dicas da semana, né? Algum filme que nos deu na telha, recomendar, relacionado ou não com o filme do dia, né? Deixa eu perguntar pro Igor. Para aquelas pessoas que gostaram da Ilha do Medo e querem ver outros filmes parecidos, né? Eu recomendaria que aquele que é um dos meus filmes favoritos, que eu assisto esse filme até hoje, assim, sabe, com muito prazer, o que talvez diga o quão necessitado eu estou de terapia e ajuda psicológica, porque é um filme altamente perturbador, esse, mas eu adoro esse filme. Ele se chama A Estrada Perdida, The Lost Highway. É um filme do David Lynch, que é um, né, pra quem escuta o podcast sabe que é um dos meus cineastas favoritos. Eu amo os filmes do David Lynch. Esse particularmente eu gosto muito. É um filme de 1997 com Bill Pullman, Patricia Arquette, Robert Blake, Robert Logue, a grande elenco, sabe? Tem vários atores muito bons nesse filme. E assim como A Ilha do Medo, é um filme neo-noir, né? Ou seja, é um filme um pouco mais contemporâneo, apesar de que ele já tem uns quase 30 anos aí de idade, né? Não é um filme noir feito na época de ouro, né? Do cinema hollywoodiano, né? Não é um filme dos anos 30 nem dos anos 40, né? É um filme mais recente, né? É isso que eu quero dizer. Mas que ele usa essa linguagem do cinema noir, tanto estilisticamente, né, na parte visual dele, quanto tematicamente também. E assim como A Ilha do Medo também, ele conta a história de um protagonista que realiza um ato terrível, criminoso, né, que eu não vou dar spoilers aqui, assista o filme, e ele acaba se dissociando em múltiplas personalidades e vivendo numa espécie de realidade alternativa para depois voltar. Será que ele volta? Será que ele volta? Não sei, fica em aberto isso pro público. Voltar a quem ele era no começo, né? Mas aí, é claro, muita coisa já mudou a partir daí. É um filme eletrizante, belíssimo de se ver, com excelentes interpretações, perturbador. Ele tem uma das cenas mais inquietantes que eu já vi na história história do cinema, a cena do Robert Blake segurando um telefone celular, um tijolão, call me, ligue pra mim, eu estou na sua casa, só descaro o seu número. Eu acho, eu assisti esse filme quando eu tinha 17 anos, né? Eu fiquei arrepiado, né, quando eu vi essa cena. Eu falei, nossa, como assim? Pra mim isso é uma das melhores cenas de horror, né, do cinema. Apesar do filme não ser tecnicamente um filme de horror. Então fica aí, a minha dica é essa, né? Estrada Perdida do David Lynch, né? Tem uma excelente trilha sonora produzida pelo Nine Inch Nails, pelo Trent Reznor. Trent Reznor, que eu acho que nessa época estava começando ainda a trabalhar no cinema, começando ainda a produzir, a compor trilhas sonoras para filmes, né? Eu acho que essa foi provavelmente uma das primeiras trilhas sonoras dele. Tem de tudo, tem Nine Inch Nails, tem David Bowie, tem Marilyn Manson na trilha sonora. Eu que sou do metal, adoro as músicas desse filme, então minha dica é essa. Muito bom. Realmente o cinema do Lynch é sempre tão inquietante que você pode até classificar como terror um pouco, né? Mesmo sem ser tecnicamente, né? Diego, você tem alguma dica para os nossos ouvintes? Minha dica é para os ouvintes que gostam de filme de investigação policial, que realmente o filme Shutter Island, da Ilha do Medo, é baseado numa obra do Dennis Lehane, né, como o Felipe tinha falado no início, e que é um ótimo escritor, um ótimo romancista policial. Ele escreveu, inclusive, o romance que deu origem ao filme sobre meninos e lobos, né, o Mystic River, que talvez seja a melhor adaptação da obra dele, dos filmes dele. Lindo filme do Clint, acho que foi Clint Eastwood que dirigiu, né? É do Clint, é um dos melhores dele, com Champagne, né, Tim Robbins. Então, eu recomendo, porque é um filme menos conhecido, né, menos conhecido que o Sobre Meninos e Lobos, né, que é o Gone Baby Gone. Primeiro filme do Ben Affleck como diretor, dirigiu o irmão dele, Casey Affleck, no filme. Tem Morgan Freeman, né, tem aquela mulher linda, maravilhosa, mulher do Ryan Reynolds, Blake Lively. Mas é um ótimo filme policial, é um filme que mostra que o Ben Affleck é um diretor profissional, bom, tem habilidades, né? Não é um grande artista, mas faz filmes altamente bem feitos e bem construídos. Ele realmente acertou mais do que errou, o Ben Affleck, né? Eu acho que o Gone Baby Gone e o que mais? O The Town. The Town é legal. E o Argo são ótimos filmes, né? São bons filmes, muito bons. Então, Gone Baby Gone, assisto. Perfeito. Toda a adaptação do Dennis Lehane. Então, a minha dica é também o Neo Noir, como é o Estrada Perdida e o próprio Ilha do Medo, mas é um filme que lida com um protagonista que me lembrou muito, né, que é alguém que tem essa chance de ou lidar com a realidade na qual ele viveria de uma maneira infeliz, ou se entregar e construir uma narrativa meio de detetive, na qual ele é o herói, ele tem que desvendar um segredo, um mistério, que é o primeiro grande filme do Christopher Nolan, é o primeiro que ele lançou, que é o Amnésia, né, o Memento, filme de 2000, que é muito legal, é um filme cuja grande sacada, que o pessoal, o fato pelo qual ele é mais conhecido, é que é um filme contado de trás para frente, né? Você vê uma cena, depois você vê a cena que veio logo antes dessa, e logo a que veio logo antes dessa, e assim até chegar no começo da história, né? Mas o que me fez recomendar esse filme relacionado à Ilha do Medo não é isso, essa jogada de edição interessante, sim o protagonista, né? Que é um personagem que me lembra muito o Ted, que teve um trauma, tem uma coisa com a esposa, e ele, em vez de lidar com isso, ele constrói essa fantasia de detetive, onde tem um mistério, onde tem um suspense, onde ele tem um inimigo que ele tem que correr atrás, tudo para criar uma justificativa, né, para a vida dele pós esse trauma, né? Um filme muito bom, tá completando 25 anos agora, incrivelmente, caraca. Hiper recomendado para vocês. E acho que é um filme mais conhecido, né, mas eu acho que fazia tanto sentido juntar ele com A Ilha do Medo que eu tô recomendando para vocês de boaça aqui agora. Mas então é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio, nossas dicas. E continuando nossa temporada, né, de Realidade ou Ilusão, vamos falar do filme mais cinearte agora, mais antigo. Filme sueco, acredito. Já tô falando besteira. Esse aqui é do Ingmar Bergman. Um filme com quem? Um personagem desse filme de hoje, um ator. Max von Sydow é o protagonista do nosso próximo filme, A Hora do Lobo, do Bergman. Filmaço, eu vi uma vez e me chocou muito, assim. Não é um filme chocante, mas é um filme... Todos os filmes do Bergman são muito profundos, né? Então me marcou, assim, mas eu nunca mais revi. Eu adorei 5 estrelas, mas eu não revi ele. Eu quero ver de novo, eu tô bem empolgado. Pro próximo episódio a gente conversar sobre A Hora do Lobo, do Bergman. E é isso, galera. Bora dar tchau então pros ouvintes. Grande Igor de Campos. Gente, obrigado pela audiência, obrigado para todos e todas que tiveram a paciência de escutar a nossa conversa. Senhores, eu adorei a conversa que a gente teve hoje. opinião de você só acrescenta. Obrigado por essa oportunidade de fazer rever o Ilha do Medo, né? Porque realmente eu tinha assistido só em 2010 e não tinha gostado tanto, mas graças à sua recomendação, Felidão, eu pude reassistir esse filme e eu amei esse filme, então valeu demais. E, nossa, ansiosíssimo pra falar sobre A Hora do Lobo. Eu amo, amo esse filme de paixão, né? Esse ano, inclusive, eu já reassisti esse filme. Vou assistir mais uma vez ele pra gente gravar esse episódio do podcast. Recomendo a todos e todas que ainda não viram esse filme, que corram e assistam esse filme, que eu acho que, sabe, Bergman não tem erro. E esse filme também, eu acho que tá no top 5 da filmografia dele, na minha modesta opinião, né? Então, é isso. Deixo um abraço pra todos que nos escutaram. Gente, como sempre, assim, sabe, sigam a gente no Instagram e no Spotify. E é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Isso aí. Pois é, o de hoje foi minha dica. Espero que vocês tenham curtido, viu? grande Diego. Boa tarde, tchau. Abraço pra todos. Muito empolgado pra ver pela primeira vez A Hora do Lobo. Empolgadíssimo pro próximo episódio. Fantástico. Vejo vocês lá, hein? Abração. Falou, galera. Esperamos você daqui a 2 semanas. Falou.